Jardim Coreto, a música e a saudade é o que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio. Envie uma cartinha para nós, gente ouvinte, e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, vamos nós enviar os parabéns a você, para Dona Eva Isabel Ferreira e Sr. Paulo Sérgio Pinto, direto funcionários lá da nossa querida Lafic Imóveis, eles que vão aniversariar na próxima terça-feira e vão receber dos familiares das amizades da Lafic Imóveis as felicitações. Felicitações também dos diretores da Lafic Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho. Mas vamos nós com música. Ele é economista do Departamento de Economia da Associação Comercial aqui de São Carlos. Ele é comerciante. Ele também é presidente do São Carlos Clube, recém-eleito. É ele, o nosso gentil ouvinte, o senhor Paulo César Brigante, que está em nossa sintonia e quer ouvir, nesta oportunidade, as melodias que nós vamos reproduzir neste momento para os nossos ouvintes e para ele, o economista e presidente do São Carlos Clube, o Dr. Paulo César Ganti, Del, ditador de sucessos, Del, do Ali Barroso, em arranjo muito bonito, do Gil de Moraes. Del canta Pra Machucar Meu Coração. Celestino na parada, Vicente Celestino em nossa passarela, Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil, do Agostinho Lara, adaptação do Vicente Celestino para o nosso idioma, Granada. Tudo isto para ele, o economista, ele que é do Departamento de Economia da Associação Comercial, ele que é comerciante, ele que é presidente recém-eleito do São Carlos Clube em nossa cidade, o senhor Paulo César Brigante, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir do João de Barro Braguinha. Com Oswaldo Prático em belíssimo arranjo, este cantor defende Mané Fogueteiro. Tá fazendo ano e meio, amor, que nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou pra machucar meu coração. Tá fazendo ano e meio, amor, que nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim, melhor pra você e melhor pra mim. O mundo é uma escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver pra não sofrer. Tá fazendo ano e meio, amor, e nosso lar desmoronou. Eu sabia, meu violão, uma cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou pra machucar meu coração. Thank you. fazendo ano e meio, amor. Que nosso lar, irmã ou não, meu sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Era o deus das crianças. Na vila distante de três corações, nos dias de festas fazia rodinhas. Soltava foguete, soltava balões. Mané fogueteiro gostava da rosa, capocla mais linda este mundo não tem. Porém o pior é que o Zé Boticário valsa também. E um dia encontraram mané coqueteiro, com os olhos vidrados de bruxo no chão. Um tiro certeiro varara-lhe o peito. Na volta da festa do Juca Romano, e como os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz, um claro foguete de lágrimas frias. Alguém viu brilhar nos seus olhos azuis. Como os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz, um claro foguete de lágrimas frias. Alguém viu brilhar nos seus olhos azul. É, a cidade amanheceu cantando em cada canção uma nostalgia. Pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, com gravações alternas e originais, com as músicas tocadas no rádio, no tempo da vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Simpaticíssimo casal a ser atendido agora, formado por Dona Neuza Muno e Sr. Cláudio Salvador Muno, ele o Claudião, de Academias Físicas de nossa cidade, um PhD em Física de Solo em nosso município. Ele, o Claudião Salvador Muno, ao lado de sua esposa Dona Neuza Muno, ficam a nos ouvir. E nós só temos a agradecer a audiência dos Muno nesta manhã de domingo. Eles querem ouvir composição domínio público, esta belezura, essa singeleza de melodia, aqui com o tenor italiano Beniamino Gili, que já faleceu, mas deixou um legado maravilhoso, cantando em português Beniamino Gili, gravação raríssima, Casinha Pequenina. Orlando Silva, o cantor das multidões, também desfila e vai defender em arranjo Radamés, do poeta Noel Rosa, Cidade Mulher. Tudo isto para o simpaticíssimo casal, Sr. Cláudio Salvador Muno e sua dileta e querida esposa, Dona Neuza Muno. Para eles, ainda nós temos... Alô, Cláudio, um abraço a você e bom dia também para sua direta esposa. Luiz Cláudio, defendendo esta belezura de composição do campineiro Paulinho Nogueira, que era vice-cantor e compositor. Paulinho Nogueira assina, Luiz Cláudio defende Menina. Tu não serás sozinho, pequenino, onde o nosso amor nasceu. Ai, tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado que cuidado de saudade já morreu. Tinha um coqueiro do lado que cuidado de saudade já morreu. Tu não te lembras das juras, oh perjura, que fizeste com fervor. Ai, tu não te lembras das juras, oh perjura, que fizeste com fervor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou nosso amor. Prolongado que selou o nosso amor. Outra qualquer cidade sensível, irresistível, ser.

E na volta, em nossa passarela nostálgica, Silvio Caldas, Ciro Monteiro e conjunto vocal Anjos do Inferno.